X18 menos 4? Pô, tô ferrado, viu? Que minha ex-namorada. Não, não, não foi tanto, não. Não Tinha foi tanto. Como é 12. que é? Tinha Não, não, não esse foi cara tanto, não. revelando. Grava isso aí. Tá gravando. Tô louco. Tinha Não foi 12 isso, anos a não. menina. Não, A não, foi namorada isso, tinha não, foi 5 isso, não. anos. Caralho. Não, eu tinha 19. Tinha 19. 19, não, tinha 20 já. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. Meu nome é Igor, The Ancient Astronaut Theory says. Olá, ouvintes! Aqui é o Queiroz, o amigo matemático de sempre. Tudo que você acha que a humanidade fez de bom, esqueça. Foram tudo os ET que fizeram. Ah, Igor, é o seguinte, não podemos ser sem educação, porque agora você ficou com silêncio, eu percebi que você quis que... Ah, não, não, desculpa, que agora eu lembrei, as coisas fizeram sentido na minha cabeça agora. Nossa senhora! Temos um novo integrante! Temos um novo integrante, você tá com pensamento lento hoje? Eu tô no slow mode, cara. Eu acho que pegou o Delta Holmes na minha cabeça. Tá foda, cara. Tá foda. Mas, Igor, nós temos um novo integrante do Conspira, cara. Você pode apresentar aí uma breve descrição do nosso integrante? Breve descrição? Nada melhor do que o quem somos dele, né? Ah, cara, eu esperava mais de você. Eu queria que você fosse criativo, mas sei lá. Você queria que eu fosse criativo? Eu não sou um cara criativo assim, às vezes. Mas a descrição do nosso integrante é um cara que já é conhecido aí de vocês, porque ele já participou outras vezes aqui com a gente. Ele sempre foi firmeza. A gente achou que ele era um saco de vacilo antes. Nossa. Porque... O cara não tá nem aí, fala na frente do outro, né? Não, porque nós chamamos ele pra participar, ele deu faia uma vez, mas depois, jamais, Igor. Não, jamais, jamais. Ele tá participando sempre em todos os programas aqui, e vocês devem saber quem que é já, né? Então eu vou dizer que eu não sou mais mordomo de ninguém, mas nunca fui, porque né, mordomo é um negócio, é uma profissão que hoje em dia acho que tá desfalcada, né? Mas eu queria apresentar, então, aliás, se apresente, novo integrante do Conspira, Caio German. E aí, galera? Como todo mundo já me conhece? Aí, vamos lá, né? Falar um pouquinho de bobagem. Isso aí, o Caio German, você tá feliz de ter entrado pra esse time aqui, Caio? Pô, velho, gostei pra caralho do convite, velho. Pessoal, muita gente boa, falar uns bobagens de vez em quando. É isso aí, velho. E mandar as fotos também, né? Opa, que... pessoal família aqui só, né? Pessoal só manda foto. É verdade, de... pornô alienígena, pô, pornô alienígena, né? Quem é que mandou essa foto de pornô? É, né? Seu viado. Mas enfim. Quiser, tá? É, passa. Vai estar na descrição do post aí. Mas essa apresentação tá durando demais já. Eu queria apresentar, aliás, não queria. Temos um convidado também, Igor. Temos um convidado em período probatório. Oi, eu sou o Bilu. Exato, nós temos o Bilu aqui com a gente, famoso. Famoso ET da Record. Apenas busque conhecimento. Olá, é tudo que eu tenho pra dizer pra vocês. Olha. Busque conhecimento, pessoal. Esse é o nosso querido amigo convidado, Thiago Natan. Que Thiago Natan, ele é um dos... Olha, Igor, eu devo dizer que estou emocionado. Agora. Diga. É, são tantas emoções. São tantas emoções. Show do Roberto Carlos aqui em Rio Preto, pra quem não foi, foda-se. É, Thiago Natan, o que você tá achando desse convite aí, de você tá participando aqui com a gente? Um dos ouvintes mais antigos que a gente tem. Exatamente, cara. Quiçá o primeiro. Sim. Quiçá, talvez. É verdade. Não sei. Se você for o primeiro ouvinte, estiver ouvindo isso e ficar ofendidinho, manda pra gente qual que é o teu nome, que eu, enfim, interage com a gente aí. Mas enfim, Igor, nós vamos falar sobre o que hoje? Pô, eu não vou nem me apresentar. Deixa ele se apresentar, você fica falando que eu corto as pessoas. Ah, foda-se então. Nesse clima, o tema de hoje é sobre alienígenas do passado, sobre a série da Discovery, é mais ou menos. Mas é sobre a teoria dos alienígenas do passado, se realmente o alvorecer da civilização humana foi influenciado por seres extradimensionais, se é tudo baboseira. Opa, opa, opa, deixa eu citar um grande amigo nosso de um episódio passado aí. Seres pandimensionais. Pandimensionais. Se houveram... Se houve, né? Eu tenho essa mania. Se houve influência de outros seres na cultura humana, se os egípcios construíram mesmo as pirâmides, ou se isso é tudo besteira do Tsukaba. Mas tudo isso... Depois dos e-mails. Depois. Vamos para os e-mails. Queiroz. Opa. Saúde. Opa. Saúde. Hoje nós temos e-mails? Saúde. Hoje nós temos e-mails, Igor. Nós temos e-mails, inclusive, um e-mail que eu gostei muito, porque eu descobri que o endereço de e-mail do cara, eu não posso falar, né? Isso que é o foda. Não posso falar. Mas enfim, um endereço muito legal. Igor, faz muito tempo que a gente não recebia e-mails tão bons assim, né, Igor? Faz muito tempo. E-mails que inspiravam a gente, que falavam informações assim, muito... Eu não sei nem descrever a palavra, não sei qual que é a palavra que eu tô procurando. Eu tô lento hoje, eu vou calar a minha boca. Nossa. Mas então, já que você tá lento, eu gostaria de pedir para alguém que quiser ler o e-mail aí, porque aqui é tudo voluntário. A mente dele veio assim agora, os filhos da puta, mandei o e-mail pros caras. Eu que vou ler. Eu que ler. Assunto, que gás é esse? Conspirados! Nego tava insano nessa leitura de e-mails, hein? Todo mundo tira o gás citado na história? Fixações por cus alheios. E pintos! Sei não, hein? Parabéns pelo trabalho. Acho que poderia virar um quadro ou uma série de programas de relatos como esse. Seria um estilo Conspiracast confidencial. Sei lá, é só isso. Seu fiel ouvinte, Thiago Natan. Aê, muito obrigado, Thiago Natan. Obrigado pela leitura. O cara fala como se ele não estivesse aqui. Eu vou fingir que o Thiago Natan não tá aqui. Vamos fingir que ele é bipolar. Vamos fingir que ele é uma pessoa bipolar e essa é outra personalidade dele. É. Exato. É aquele cara aqui. Aquele cara que tá na terceira pessoa, né? Esse é o jeito. Ele fala dele mesmo na terceira pessoa. É o jeito mal dele. Eu conheço uma pessoa assim. Thiago, muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado pelo e-mail. Quando você mandou iPintos, cara, eu achei que fosse iPintos, tipo o aplicativo da Apple. Do Tanish que ele usa. Não, é sério, cara, o Tanish é muito fanboy. Inclusive, puta, se lançar um iPinto, que é um vibrador da Apple, ele cara, compra. Ele compra e divulga, e faz um textão no Facebook pra falar. Faz um textão no Facebook. Nossa, o melhor pau que eu já... Best pica da world. Best pica ever, né? Tô sentado aqui confortavelmente no meu iPinto e tal. Que coisa horrível, cara. Há 3 horas seguidas, produto de excelente qualidade. E as letras tudo duplicado, né? Porque tá tremendo, tá digitando duplo. Pô, a fixação não. Eu não consigo fazer isso. A fixação não foi nossa, a fixação foi do o Saulo, né? Que ele tava louco pelo pinto, né, cara? Por essas coisas aí. É porque japonês, geralmente. Mas muito obrigado pelo seu e-mail. E agora, Igor, eu queria que você lesse de nada, esse e-mail. É verdade, o Thiago tá aqui. Oh, meu Deus. Eu tinha até me esquecido. Eu havia me esquecido. O Gabrix não vai entrar, não, Igor. Não adianta. Ah, eu já percebi isso. Eu queria a pedir mulher dele não vai deixar, não. Exatamente. Não, o Gabrix? O Gabrix não tem mulher, não. Ah, é o gordinho nerd, né? Mano, não tem gordinho nerd. Depois desse momento triste, Igor, eu queria que você lesse o e-mail da Marina Komatsu. O e-mail da Marina Komatsu. Olá, Marina. Eu vou ler o seu e-mail aqui agora. Conspirados. Então, o Gabriel Pinguim saiu mesmo do podcast? Quem? Qual que é o nome dele? Gabriel Pinguim. Gabriel? Por quê? Gabriel, porque você falou Gabriel. Tá ok, né? É que a edição... Acho que o Lucas tá meio... O que você bebeu hoje, Lucas? Não, pá, eu vou ficar quieto. Eu vou ter que ficar quieto. Na minha opinião, ele é bem humorado, mas não fazia tanta diferença nos episódios. Algumas coisas que ele dizia eram até desnecessárias, na minha opinião. Mano, eu tive que ler pra saber se ele tava falando isso, né? Eu também, velho. Tipo, são 15 pra meia-noite, imagina as 3 da manhã, né, velho? Seria um baque realmente se saísse o matemático Lucas ou o Igor, aquele lindo. Isso sim seria muito triste. Por favor, não desanimem com a saída dele. Abraços. Muito obrigado, Marina. Não se preocupa não, que tem um substituto. O cara... Não, nós não viemos para substituir, nós viemos para acrescentar, certo? Mas, como quer falar sobre isso, Igor? Então, eu não sei nem se a gente pode ficar falando sobre isso, porque isso gerou um pouco de briga. Eu não sei nem se eu posso falar sobre isso gerou um pouco de briga. Mas o Gabriel tá numa situação delicada. É, não cabe falar aqui no podcast, até porque toda vez que a gente for falar... Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse Pinguim, ele talvez ele volte, é um negócio indeciso. Mas eu queria saber, Marina, eu queria te agradecer, porque, nossa, eu fiquei muito lisonjeado você falar que eu sou importante pro podcast, Igor. Eu também, pô, ela falou a nossa saída seria um baque, né, porque faz mais o papel de host de nós, né, então... Não, e faz mais sentido, porque foi a gente que criou, né? Faz bastante sentido, é igual quase que o vocalista da banda sair da banda, né, se bem que... Saiu da banda, né? Então não faz muito sentido essa metáfora. Thiago Natan, eu queria que você comentasse esse e-mail. Thiago Natan, sentimos sua falta, Pinguim. Olha, o Thiago Natan tá aqui, cara. Lembra quando você falava? Nossa, o Thiago Natan, cara, ele era tão empolgado. Mas... O e-mail delas, tipo, pô, o Eagle e o Queiroz saíssem, qual sentido teria o Conspiracast? Pô, puta, cara, eu vou chorar aqui. Vai chorar. Cara, obrigado. Os caras estão desde aí, do início e tal, nessa batalha difícil, ó. A gente já chegou aí, ó. Aí já tô me sentindo, a gente já chegou aí, ainda um português bem dizido. Não, tá galera certo, já chegou tá aí. No... Não tem humildade aqui não, nem respeito. Pô. Galera chegou no seu 41º programa. É, com muita garra aí, pô. Nego que chega em 10 programas às vezes desiste. Mas é isso aí, acho que. Não chega nem a 8, né, velho? Pois é, acho que a galera é guerreira aí no meio desse mundo de podcasts aí, porque, pô, acho que se for contar hoje, os podcasts brasileiros tem uma infinidade, né? Porque nego começa, desiste no 5º, no 7º, 8º episódio e não então vai prossegue. Então vai enrolando, passa de semanal pra quinzenal, depois mensal, A galera do Conspira aí tá firme e forte. Obrigado, viu, Thiago? Eu realmente fiquei muito feliz com o seu comentário e com o seu também, Marina. Obrigado pelo seu e-mail aí, mas Igor, eu queria que você fizesse aí, decidisse, apontasse aqui na rodinha, quem é que vai ler o último e-mail aí? Apontar na rodinha. Acho que nada mais justo do que o Caio ler, né? É verdade. Marina Komatsu, né? Porra, retardado já também. Marina Komatsu. Também? O que você quis dizer com esse também? Filho da puta. Também. Também. Já quero essa queita também. Carapuça servindo. Essa foto fica aberta pra geral, só pra lembrar. Marina Komatsu. Para contato. Conspirados. Tem uma perguntinha. Todos vocês têm namorada ou namorado no caso do matemático Lucas? Que porra é essa, cara? Pergunta de cunho pessoal, sensual e homossexual no caso do Lucas, hein? Vai se fuder, cara. O pessoal que disse, sabe como é uma puta. O é foda. Né? Não, é só você responder, pô. Sim ou não? Tem um namorado? Eu vou responder. Mas é que Lucas, o Igor. Você tem um namorado? Não tenho namorado. Você tem uma namorada? Tem uma namorada. Então pronto. Resolvido. Entendi. Já investigou o passado dela? Nossa, não, vamos responder a pergunta. Marina, ó, esse negócio de eu não sou homossexual, cara, entendeu? Não tenho nada contra quem é, mas é que isso aí é um negócio que o Igor, ele fica remexendo em coisas aí e ele quer fazer de tudo pra que propague esse fato que, fictício, sabe? Fictício não, se vocês ouvirem os programas, está as palavras dele, troca de mensagem carinhosa com ouvintes. Palavras minhas, né, editadas por você. Mas são suas. Mas vamos responder, vai lá, Igor. Então, Marina, eu estou no processo de ter uma namorada, tá? Tô aqui no processo, estou lutando para isso. Tá vindo no eBay. Tá vindo no eBay, é. A namorada dele é uma boneca. Inflável. Eu tenho... Ô, Marina Komatsu, por incrível que pareça, eu tenho uma namorada do sexo feminino, tá bom? E vamos, seguindo aí, rodinha. Também tem um namorado do sexo feminino. Inclusive, um beijo pra você, Bruno. Foi dia dos namorados, né? O cara tem que fazer a média. Se bem que esse programa só vai ao ar na segunda-feira da semana que vem. Ou seja, totalmente atrasado. Você se fudeu, Caio, se você não deu nenhum presente. Já me fudi bonito, mas enfim. Já o bichinho pra caralho. Não, Marina Komatsu, agora eu queria perguntar pra você. Se você puder responder na próxima pergunta, se você tem namorado. Eu gostaria muito de saber essa resposta, mas é por apenas curiosidade pessoal. Curiosidade científica, né? Exatamente. Pesquisa científica. Ou se ela tem namorada também, né? Contato no Tinder. Você vai. Ou se ela tem namorada também. Não... Também. Sabe? É. Pode ter o que é muito. Se você tiver namorada, olha que filho da puta. Não vou pedir nada, não. Aí vai ser melhor. Vai ser melhor ainda. Mas, Igor, ficar ou não ficar, como é que eu mando um e-mail pro Conspira? Então, se você quiser ficar com algum dos integrantes do ConspiraCast, você manda um e-mail para contato@conspiracast.com.br. Aliás, continua. Eu tô lento hoje. Se você estiver já navegando no site, lendo algum dos artigos, vendo os vídeos, estiver dando um passeio por lá mesmo, você vai notar no menu a aba de contato. É só clicar lá e ser redirecionado direto para o nosso formulário de contato. E se você quiser usar o Facebook... Se você quiser usar o Facebook, você vai para facebook.com/conspiracast. Se você quiser... Ah, pode falar, desculpa, eu tô... Ah, tá. E se você quiser usar o Twitter? Você vai lá, twitter.com/_conspiracast. Exato. E funciona, hein? Porque foi o primeiro lugar que eu falei. Exatamente. Olha lá, o cara veio pelo Twitter. É isso aí, cara. Quem consegue, Igor? Quem procura, acha. É o ditado que eu tenho pra hoje. Pai, afasta de mim esse cálice. Inclusive, antes de terminar, eu queria falar que esse programa, ele é oferecido por Coxinha Nerd, Nerdópoli, Locomotiva 26, e eu queria que você inserisse isso mesmo, Locomotiva 23 e, claro, Zoação 40, que é o site do nosso querido amigo Diego Uramesh. Beijão pra você, Diego. Amigo do Caio. Amigo do Caio também, que é... Best friend forever. Best friend, né? Falou que você era bizarro, cara. Mas, Igor, posso fazer um jabá pessoal aqui? Pessoal? Claro, pessoal. Cara. Gente, sobre o Zoação 40, eu participei de um episódio do Zoação 40, se vocês quiserem conferir lá. Vai sair, eu acredito que já saiu, né? Vocês podem procurar na página do Conspira, vai estar lá divulgado. Um episódio do Z40 que eu participei, falando sobre adolescência e bullying e sexo na escola. E, enfim, coisas que aconteceram lá. Dá uma conferida e vê o que aquele povo falou. Mas eu queria dizer, recados dados. E-mails lidos. Vamos para o tema. Vamos pro tema. Nós vamos falar sobre os alienígenas do passado. E antes de eu começar a vomitar o tema, eu queria perguntar pra vocês, se vocês conhecem o que é a teoria do alienígena do passado. Então, eu vou passar a bola para o Caio German responder primeiro. A gente nota que você não conhece o que é a teoria. Claro que não, eu sei, cara, porra, mas eu tô querendo dar a chance pra você falar. Teoria dos alienígenas do passado, cara, seria mais ou menos o seguinte. A partir de algumas evidências não muito claras sobre como que aconteceu, por exemplo, a criação das pirâmides, Stonehenge, outras esculturas, etc., do passado, tem alguns pesquisadores que têm essa teoria que povos do nosso, seres humanos mesmo, do passado, tiveram contatos com seres alienígenas que auxiliaram de forma tecnológica para desenvolver essas esculturas, monumentos, etc. Então seria mais ou menos essa a teoria. Alienígenas auxiliando seres humanos a construir monumentos, esculturas, templos, etc. E você acredita nessas teorias aí, Caio? Qual que é a tua opinião aí? Cara, segundo minhas pesquisas, eu, na real, não sei se eu acredito, mas, tipo assim, é igual eu tava vendo, por exemplo, nas pirâmides do Egito e templos próximos. Tinha, tipo assim, pedras de centenas e centenas de toneladas, cortadas em granito, numa época que o máximo que os caras tinham era um cobre. Eles não acharam nada melhor do que cobre pra cortar aquele granito. Sendo que cobre, opa, não faria nem uma cosquinha no granito pra cortar daquele jeito, fraga. Então é muito estranho. Eu tô ligado, eu corto coisas. Se eles tivessem, tipo... se eles tivessem, sei lá, uma ferramenta que fizesse isso, igual o cara demonstrou, que fez a mesma coisa hoje em dia, seria com aço, metal, algum outro metal assim, eles teriam achado alguma ferramenta dessa, saca? Só que os caras não acharam nada disso, entendeu? Então foi um tanto quanto estranho isso. Se eles fizessem mesmo cortando lá e tal, ficaria algum vestígio, entendeu? Saquei. Exatamente, Eu tenho opinião pra isso. Também, tem outra questão também, né, velho? Se fosse algo, igual eu até comentei com o Igor, se é algo extremamente difícil de fazer, igual as pirâmides, etc., parecem para nós hoje em dia, o próprio povo iria boicotar isso. Eles não iriam deixar, sei lá, um rei megalomaníaco fazer uma pirâmide para ferrar com um monte de gente e gastar dinheiro todo da nação e ficar 20 anos fazendo isso. Entendeu? Teria que ser algo razoavelmente fácil para que não houvesse, sei lá, uma rebelião do povo para evitar que isso fosse feito. Então é algo muito mais complexo do que a gente pensar, tipo, ah, chegaram lá os caras, deram um jeito de cortar as pedras, botaram um monte de escravo para carregar, fraga. Não é tão simples assim de pensar. Bom, opinião bem parecida com a minha. Agora eu queria pedir pro Thiago Natan esclareça aí. Esclarecer a opinião dele. Que a nossa opinião a gente já deu no programa de no primeiro ConspiraCast, né? Exatamente. Mas acho que é bom a gente falar de novo, porque deve ter ouvinte que não escutou. Não deu pra escutar direito. Nem eu ouvi o primeiro. Não deu pra ouvir direito o que a gente falou ali. Nem eu ouvi o primeiro, é o que eu baixei ali semana passada. Né? Não ouça, não precisa ouvir. a minha opinião se parece muito com um texto que eu li, né, que tipo, pô, o que provavelmente aconteceu, a galera veio aqui na Terra, fez isso, fez aquilo e depois levou tudo que eles trouxeram de volta, todos os materiais, todos os projetos, não sei, eu acho que eles deixaram pouca coisa, vestígios assim, coisa bem limitada mesmo, é o que eu acho, é a minha opinião, mas eu acredito que houve ajuda alienígena aqui na Terra, sem dúvida. Bom, eu sou um cara um tanto quanto cético, assim, em relação às coisas. Eu sempre tento achar uma explicação mais plausível. Mas, assim, eu, sendo matemático, já disse minha opinião sobre... será que você acredita em alienígena? Eu acredito que é improvável não existir alienígena. Será que eles entraram em contato com a gente antigamente ou em outros tempos? Eu não sei. Prefiro não saber. Não quero que venha entrar em contato comigo também, não. Fica na tua aí, alienígena, que estiver ouvindo a gente. Vai fazer um contato, um tipo de contato aí com você. Não quero que... Sabe por que eu acho mais provável, velho, dos alienígenas terem feito alguma coisa assim? É que a gente não tem vestígio nenhum, velho, de ferramentas. Tipo assim, a gente acha ferramenta de centenas de milhões de anos antes, tipo, de pedra, sei lá, de pau e pedra, mas não acha, tipo, um pedaço de metal. Não, com certeza. Contra o granito. A explicação de que teve uma ajuda de fora, ela é muito plausível. Eu acredito que alguns monumentos não puderam ser feitos sem que... Não pode nem ser ferramenta, cara. Pode ser até técnica. É, ou procedimento. Isso vai de encontro com a minha teoria, porque muita gente desmente essa teoria dos alienígenas do passado, falando assim, então quer dizer que veio um disco voador aqui e ele levantou a pedra? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que pode ter tido um contato e a teoria foi ensinada, mas quem construiu foi a gente mesmo. Até porque se tivesse uma raça alienígena que chegasse aqui no planeta Terra, pudesse carregar a pedra e botar uma pirâmide daquele tamanho rapidinho no lugar, eles com certeza não iam ficar de boa com os seres humanos. Iam matar essa porra toda, estuprar as mulheres, fazer alguma coisa muito bad vibe. Mas será que isso não ocorreu? Exatamente. Vai que houve uma mistura aí. Sim, porque inclusive essa é uma das teorias, que houve engenharia genética no ser humano. Mas assim, eu outra maluco pra... falando que o ser humano atual é uma mistura do Neandertal com alienígena, com a porra toda, um negócio muito louco. Tem teoria que fala que você, ô Jesus, você é alienígena. Que você é alienígena, ô Jesus. Tem teoria que diz isso. Jesus alienígena. Mas, por exemplo, tem coisas que não dá pra você entender como é que... Tem que ter algum tipo... É claro, os povos lá de trás, eles tinham grande conhecimento de várias coisas. Lá atrás, já, isso o Igor pode confirmar, que ele é da humanas aí, ele entende essas porra. Mas, antigamente, alguns povos antigos já tinham domínio da matemática, da astronomia. Astrologia. Astronomia, cara. Eu quero que o ouvinte mande um e-mail raivoso. Eu sou estudante de astronomia, não sei o que, vocês ficam falando astrologia? Não, com certeza o pulo tecnológico das civilizações mais antigas, e até o século XIX, é muito maior do que a gente tem hoje em dia. Isso com certeza. Mas o que eu falei da teoria, de que o alienígena pode ter dado a teoria e a técnica, é que, assim, tirando coisa pouca coisa ou outra, a capacidade de processamento, por falta de um termo melhor, do cérebro do ser humano, não mudou muito do Egito até agora. Então... Somos a mesma espécie, né, cara? Oi? Somos a mesma espécie. A mesma espécie. Então, se fosse apresentado a técnica pra eles, da maneira deles, com os cálculos deles, tudo assim, não vai querer apresentar um livro de cálculo 4 pro egípcio que ele não vai entender nada. Mas se você apresentar a técnica de uma forma que eles entendam, eu acho muito fácil, assim, e... Não é fácil, com certeza é difícil. Mas eu acho muito provável de que possa ter sido construído pelos humanos com uma ajuda externa. The only way the ancient astronaut theory can be disproven is when the extraterrestrials show up. E antes de começar a discussão, Igor, hoje nós vamos falar dos monumentos aí, as teorias de como eles puderam ser montados, é isso, Igor? Sim, vamos falar de monumentos, vamos falar dos antigos alienígenas. E eu tô muito ansioso pra falar sobre o monumento da Ilha de Páscoa, porque aquilo ali eu quero saber, velho. Aquilo é bolado, velho. Por quê, mano? Não sei se é verdade, eu ouvi isso num vídeo que eu tinha assistido. Não é só a cabeça do Moai que tem. Tem o corpo. Ele tem o corpo inteiro. Pois é, mano. Puta que o pariu, cara. Mas enfim, antes disso, eu queria promover um momento Aurélio aqui, que é um famoso nosso Conspira, né, Igor? Sim, sim. Vão ter dois momentos Aurélios. Eu queria um momento Aurélio, eu queria pedir pro meu querido amigo, Thiago Natan, ler o significado do termo aí, ó, alienígena. Extraterrestre, que tem sua origem em outro planeta, outro mundo ou num lugar fora do sistema solar. Estrangeiro, disse da pessoa que nasceu num outro país. O ser que tem sua origem em outro planeta, a pessoa que nasceu num outro país. Etimologia do latim, alienígena. Olha que significado mais como é que chama? Xenofóbico. xenofóbico, hein, Igor? Xenofóbico. A pessoa que nasceu em outro país. Então, se você encontrar alguém que nasceu em outro país, é alienígena. Inclusive, beijo, Saulo, que você é um alienígena aí. Eu não sei, ele nasceu no Japão? Eu não sei, é verdade, né? Talvez ele nasceu aqui no Brasil, né? É, não sei também. Não sei também. Porque se ele nasceu no Japão e é um japonês padrão, ele ia encontrar humor na gente, parabéns pra gente. É um japonês. Se ele fosse um japonês padrão, ele ia odiar o Conspiracast. Com certeza. Cara, eu tô muito lento pra entender o que vocês estão falando, os implícitos não estão saindo não, cara. Deixa, vamos... Eu tô ficando gago, eu tô tentando refazer aí o papel do Gabrix. Mas agora eu queria puxar o segundo momento ao Aurélio pra poder falar um pouco da... De quem inventou, não inventou, mas de quem popularizou a teoria do alienígena do Ancient Alien, que é muito da hora isso na série. Foi o Van Daniken, que inclusive ele aparece na série. Van Daniken? Quem que é Van Daniken? Eric Van Daniken. Ele escreveu o livro Chariots of the Gods, que é a Carruagem dos Deuses, em 1968 foi publicado. É legal pra quem assistiu a primeira temporada do Alienígena do Passado. A primeira e a segunda temporada, e talvez até o comecinho, ou a metade da terceira, são sérios, são programas sérios. A primeira temporada, então, é excepcional, é totalmente sério. Porque eles começam na dúvida, what if, né? Isso é um negócio que eu vou comentar agora. Eles começam no what if. E se o nosso passado tivesse sido moldado por alienígenas, não sei o que lá, e eles só nas perguntas, e aí falam das pirâmides, eles meio que cobrem a teoria. Colocam uma teoria. É, eles cobrem todos os assuntos na primeira temporada. Sim. Aí eu peguei a sétima temporada pra assistir, que foi uma que eu consegui baixar. O cara fala assim, não, então a gente tem um sarcófago aqui que não tem nenhuma múmia, então a gente pode assumir que essa múmia se teleportou pra uma constelação de Orion. Do nada, o cara já fala, não, porque a gente assume que ele se teleportou, ou seja, pra buscar audiência e continuar, porque só acho que são 7 ou 8 temporadas, que inclusive passa isso ainda. Eles tiveram que deturpar muito a teoria. Ah, cara, isso que é o foda. Eu não gosto de coisa que, ah, esse cara aconteceu isso, então já vamos assumir que teleportou, sabe? É muito... Não, assim, sabe? Na primeira temporada... Esse cara, inclusive, é um meme na internet, tipo, tem a cara dele, tipo... Escrito em cima, aliens. Sim, ele agora só fala isso, tipo, qualquer coisa no mundo, tipo... É, porque ele teve que fazer... Virou uma série de comédia, né? Parou de ser uma série de indagação e virou uma série de comédia agora. É engraçado, mas assim, de pesquisa ali, não tem mais nada. Talvez só na primeira e na segunda temporada. É que nem a maioria dos shows, né? The only way the ancient astronaut theory can be disproven is when the extraterrestrials show up. Eu queria saber, Igor, qual que vai ser o primeiro começo da nossa conversa aqui? Aliás, qual que é o primeiro monumento que a gente vai falar? Nós vamos falar. O primeiro começo? Como assim? O primeiro começo, que a gente vai começar várias coisas, cara. Ah, tá. Entendi. Agora você acostuma com essa lógica do... Ou não. Cara, eu tô sofrendo bullying nesse episódio, cara. Eu vou parar, cara. Acho que a gente pode começar... Ah, porque o Thiago tá meio perdido ali. Tô sem merquete. Tipo, você chega um ano... Acho que a gente pode começar até pelas pirâmides, né? Pode reavivar um assunto que a gente falou tão mal assim. E, inclusive, Igor, eu tenho um asterisco gigante pra pôr nessas pirâmides. Não, aí, um asterisco. Vocês... Então, as pirâmides do Egito, elas são constituídas de 2,3 milhões de blocos de calcário, que cada bloco tem de 2 a 60... Achei que fosse de Lego. Ah, de Lego ia ser da hora, hein? Aí podia falar que era enchente. Aí sim, cada bloco tem de 2 a 60 toneladas. Isso que é o foda, né, cara? 2 toneladas, o menor dos blocos, 2 toneladas. 2 toneladas. É um porra de um carro, cara. É o peso de um carro. E aí tem... Ela também tem partes de granito, que cada uma tem de... A menor tem 25 e a maior 80. O quê? A menor pirâmide, você fala? Não, as pedras da pirâmide ainda. Ah, tá, tá. Uhum. E esses blocos, eles foram transportados foram transportados por 800 quilômetros da pedreira que era descia pelo rio até a área de construção da pirâmide. As pirâmides do Egito, tem várias curiosidades sobre elas, né, cara? Inclusive, eu queria falar alguns fatos que nem é todo mundo que sabe sobre essas pirâmides. Posso falar aqui, Igor? Fala o asterisco aí que você queria falar. Não, eu vou depois que terminar aqui a teoria, que a gente falar da teoria do Ancient Aliens primeiro. Uhum. Mas é o seguinte, existem mais de 80 pirâmides espalhadas por todo o Egito. E é o seguinte, não é só aquelas 3 famosas não lá do... Tá. O pessoal sempre tira foto. Tem 80 espalhadas. Tem algumas que estão meio que escondidas sobre as areias do deserto, tem outras que estão ali expostas mesmo. Uma curiosidade que já é clichê, né? Todo mundo já sabe. As três pirâmides de Gizé, né? Que é a pirâmide de Quéops, a de Kéfren e a de Micerinos. Elas estão sincronizadas. Não é essa palavra que eu queria. Caralho. Elas estão apontando para a constelação de Órion. Uhum. Certo? Uma estrela de cada apontando para cada pirâmide. Só que aí que tá. Não é isso que embasa a teoria, né, Igor? Não é isso que... Assim, não embasa, porque os egípcios, eles tinham, sim, um conhecimento bem avançado e profundo de astronomia. Eles tinham esse conhecimento. Mas o que embasa, e o que até cria meio a teoria dos antigos alienígenas, é a dificuldade da construção da pirâmide. Porque, assim, foi o que eu falei, os blocos, o menor deles tinha 2 toneladas, o maior... Não, mas calma. Antes da gente falar sobre isso, Igor, só pra falar o seguinte. Órion, a constelação de Órion, era considerada uma deusa para os egípcios. É, uma deusa. Osíris. Sim. É a deusa Osíris, né? Aí tem outras curiosidades, antes de a gente começar a falar, né? A grande pirâmide do Egito, a grande pirâmide de Gizé, ela foi o edifício mais alto do mundo durante muito tempo. Ela só perdeu o posto de construção mais alta do mundo quando a Torre Eiffel foi construída em 1889. Então, assim, a pirâmide do Egito ficou mais de 4 mil anos, durou mais de 4 mil anos aí, resistiu ao tempo e tudo, e foi uma das construções mais altas do mundo. Uhum. Ou seja, algo a mais pra dificuldade da pirâmide. Sim, ela foi realmente gigante. Ela tinha 147. Você pode ver que tem 3.800 anos. Eu não sei quando que foi a construção das pirâmides, Igor. Você pode falar a data aí? 5 mil anos atrás. 5 mil anos atrás? 3 mil antes de Cristo. Então, durante 4 mil... É isso mesmo, Igor? Uhum. Durante 4.800 anos, cara, depois de tanta tecnologia desenvolvida pelo homem, a pirâmide do Egito ainda foi a construção mais alta. Sim, sim. A superfície que ocupa a pirâmide, a grande pirâmide, né? A maior de todas, ela equivale a 8 campos de futebol, outra coisa absurda. Pra dar a volta a pé em toda a pirâmide, seria preciso caminhar cerca de 1 quilômetro. E a altura da pirâmide é a altura mais ou menos de um edifício de 40 andares. Acho que dá 145 ou 147 metros, um negócio assim. O quê? A altura? A altura. 146 e 60. É por aí, tava no... A de Gizé, a maior das três, né? Uhum. Olha lá, a das três mais citadas. Dá pra fazer conta aí já, hein? Tem a altura da pirâmide, falou aqui que pra caminhar tem que ter cerca de 1 quilômetro, né? Então o perímetro dela era 1 quilômetro. Enfim, dá pra fazer conta aí. Depois a gente faz, se quiser, Igor. Uhum, vamos fazer. A grande pirâmide, ela é formada por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, que você já tinha dito, né? E o peso deles, na média, é de 2,5 toneladas, mas já teve blocos de 2 toneladas até blocos de quantas toneladas, Igor? O maior bloco tem 80 toneladas, os blocos de granito. O peso aproximado, olha só, o peso aproximado da grande pirâmide de Quéops é de 6 milhões de toneladas. Agora a gente vai fazer um pouco de conta. Olha só, a gente sabe quantos blocos tem, né? A pirâmide de Quéops esconde um complexo labirinto de corredores e câmaras sem saída, e acredita-se que poderão ainda haver galerias desconhecidas. A galeria principal tem 47 metros de comprimento e quase 9 de altura. Então tem meio que salas dentro da pirâmide, né, Igor? Sim, tem a sala do rei, a sala da rainha, e tem onde tá o sarcófago principal. Fora umas salas de tesouro e essas coisas assim, que o faraó era enterrado junto. Então vamos resumir. A pirâmide, ela é uma construção pesada, é uma construção alta, muito alta, é uma construção que cada peça, elemento, são elementos pesados e de difícil locomoção, e além da distância que tem que levar esses blocos de construção, né, que teve... E ela é uma construção, assim, faraônica. Acho que foi daí que surgiu o termo, inclusive. Então, vamos à teoria. Então, a teoria é que ela foi ajudada pelos alienígenas. É isso daí, ela tem várias... Tem uma teoria que é a ajuda da alienígena, mas dentro dessa tem várias ajudas. Pode ter vários tipos de ajuda. Vários tipos de ajuda. Tem aqui, eles flutuavam as pedras. Tem aqui, os próprios alienígenas ajudavam na construção. E tem aqui, os próprios egípcios construíram sozinhos, né? Que eles até meio que descobriram como que era a locomoção, que eles molhavam a parte da... Imagina como se você estivesse puxando a pedra e você vai molhando a parte da frente dela. A areia vai ficando dura e ela não acumula na frente da pedra. Então isso facilita o... deslize. Então, mas aí que tá. Quanto tempo demoraria pra construir a pirâmide se a gente fosse fazer... Ah, não teve ajuda de ninguém. Acho que foram 20 anos, né? 20 anos pra construir uma pirâmide. sendo que eram pedras que não tinham lugar nenhum próximo de onde que tá ali no Egito. Pelo que eu me lembro, esse tipo de pedra que eles usaram é uma pedra que acha, tipo, bem longe, saca? Sim, eles arrastaram essa porcaria por um bom tempo. A pedreira era 800 km de distância. Isso, imagina se arrastar, sei lá, 100 toneladas com um monte de escravo arrastando aquilo ali por 800 km, o tempo que iria levar. Precisando de 100 mil pessoas então, ao longo de 20 anos pra construir isso. Então, vamos lá. Quantos anos vocês falaram que demorou? 20. Cerca de 20 anos. Vocês acham que os egípcios trabalhavam na semana toda ou tinha sábado e domingo pra descansar? Eles eram regime escravo. Não, eles não eram escravos. Essa que é a coisa. Eles eram trabalhadores. Eles eram trabalhadores, eles recebiam. Tá, tipo a China. Tipo, eles recebiam pra fazer isso, segundo a teoria aí? Não, segundo a teoria, segundo a história mesmo, de verdade. Eles recebiam. Eles eram trabalhadores, eles não eram escravos. Não, pera aí, vamos fazer um negócio então. Quantos anos você falou que ia demorar pra fazer isso? 20, demoraram 20. 20 anos. A gente tem 2,3 milhões de blocos em 20 anos. Isso dá 115 mil blocos por ano. 115 mil blocos por ano seriam 9.580 blocos por mês. 9.580 blocos por mês dá uma média aí de 319 blocos por dia. Por dia, se eles trabalhassem de segunda a segunda, entendeu? Trabalhar todo dia. Agora, olha só as condições que o trabalhador egípcio tinha que trabalhar. A cota pra cumprir isso em 20 anos, Igor, era levar 319 blocos de 2 toneladas aí no mínimo, né? É, fazendo uma média aí, deve dar 2,3 milhões numa média dos blocos, deve dar mais que 2 toneladas o peso médio. Vou fazer calcular. Porque tem tamanhos diferentes também, pelo. Mas vamos chutar por baixo umas 5, pra ficar um cálculo mais fácil pra vocês. Lembrando que é não só de trazer, né? De colocar também no lugar. É o tempo de trazer e colocar. Só que vamos calcular isso em peso. Cada bloco, eu tô colocando aqui a média de 5 que o Caio German falou. Uhum. 5 é um número fácil pra matemática também. Eles tinham que carregar de meio até, sei lá, até 100, se pá, pelo que eu vi. Então, na média, eles teriam que levar 1.597 toneladas de granito. Não só carregar essa porra, eles tinham que carregar e colocar no lugar certinho lá, Igor, pra dar tempo em 20 anos. Olha que absurdo de trabalho. Não, o trabalho é... Ainda que eles fossem trabalhadores, tivessem... Não sei como é que era o direito trabalhista lá no Egito, mas assim, o esforço empreendido... Tá, religião, tudo bem, e as pessoas fazem coisas doidas pela religião. Mas o esforço empreendido é muito grande pra você construir. Não, eles tinham que arrastar 1.500 toneladas por 800 quilômetros, Igor. E assim, eu não sei se tem esses dados, e eu não sei, mas a quantidade de trabalhadores que tem que participar de uma empreitada dessa é gigante. Você tem um número aí de trabalhadores que foi estimado? Porque então, a gente pode fazer aqui algumas contas também. Deixa eu ver se eu acho, porque eu não consegui achar da outra vez. Dizem que foi 100 mil homens empregados. Eu acho que é 100 mil. Agora vamos pensar logicamente. Tem 100 mil homens pra trabalhar isso e a cota é... Vocês têm que carregar, divide a equipe aí, os 6, tem que levar 320 blocos lá pro lugar da pirâmide. Levar e colocar. Uhum. Agora, a pergunta é, eles trabalham 24 horas por dia? Então, eu acho que não, né? Porque vocês eram trabalhadores. Não é possível, cara. Vamos. Não, por causa das condições de luz, né, velho? Porque também, como eles estavam no deserto, deserto à noite faz muito frio e venta bastante. Mas o trabalhador vai trabalhar 2 turnos seguidos, tem o pessoal do turno da dia e o turno da noite. Não, põe aí 14 horas. Não, tempo de luz. Bom, eles podem colocar a luminária, né? Não, mas aí que tá. Não, seguinte, não tem um ser humano que aguenta trabalhar 24 horas. Alguém tem que comer. Faz o cálculo, faz por baixo aí, faz uma coisa fácil. Põe cada 2 turnos de 6. Que aí vai dar o dia inteiro, fraga. Que aí fica fácil. Vai trabalhar 12 horas, então. Fica 12 horas trabalhando. Em 2 turnos. Não, então vamos fazer 2 turnos, então. Mas de qualquer forma, vou ter que dividir aqui por 12. Supondo essa conta aí nossa, supondo que eles têm que trabalhar 12, eles vão trabalhar 12 horas. Fica então 26 blocos por hora. Então, pra cada hora que a pessoa fica no turno, agora não importa, mas cada hora que tem que ficar no turno, tem que levar 26 blocos. Ah, uma pessoa? Não, uma não. Aí que tá, tem que levar 26 blocos. Ah, tá, entendi. Só que são 26 blocos, cara, de 5 toneladas, cara, mesmo assim. E eu acho que a média não é 5, a média vai ser maior, porque eram de 2 toneladas até 80 toneladas. Tá, mas mesmo com 5, cara, com 5 é o seguinte, em uma hora você tem que dar conta de levar 133 toneladas de 8... De quantos quilômetros que era de distância que você falou? 800. Cerca de 800. Você tem que levar em uma hora, você e tua equipe, sei lá, te vira, entendeu? 133 toneladas, cara. São 26 blocos, tem que ajeitar lá os 26 blocos. bloco, entendeu? Eu acho assim, hercúleo isso. É claro que não era, tipo assim, em uma hora sair de lá e tal. Claro que tem o pessoal indo, voltando, etc. Mas mesmo assim, velho, é uma coisa muito absurda. É só a distância da viagem. Tipo, só a distância, não... velho. Você pensar, tipo, sei lá, 300 pessoas carregando uma pedra gigante por 800 quilômetros no deserto. Menos de uma hora. Eles iam por rio, né? 5 mil anos atrás, velho. Não é o... Tipo, mesmo com, tipo... Ah, tem a técnica lá de molhar a areia pra ficar de boa, velho. Mas eles estão no deserto. Quanto tempo você leva pra levar uma pedra disso, cara? Como é que você vai levar? Na verdade, assim, a maior parte da viagem era feita por rio, pelos barcos. O que já é impressionante o barco aguentar esse peso inteiro. Mas então, o barco leva um bloco ou ele leva vários? Eu não, eu acho que ele, cara, eu... Deve levar um bloco só, eu assumo só, velho, que ele leva um bloco só, porque levar um bloco de 80 toneladas, que barco é esse? É muito. Vocês, eu não sei se todo mundo aqui concorda que esses números são absurdos. Não, são números absurdos, assim. Eu não duvido que eles construíram, assim, só que é absurdo o manpower empregado e até a parte de cálculo e engenharia. É uma coisa absurda, assim. Não, sem contar que é o seguinte, a gente tá pensando nisso, 26 blocos aí, a gente tá fazendo a média por hora. 26 blocos num trabalho de 12 horas por turno. 12 horas trabalhadas só, né? Uhum, 12 horas trabalhadas. Só que aí que tá, o problema é fácil colocar... Fácil. É fácil colocar o bloco na base da pirâmide. Ah, põe lá em cima. No chão é fácil, é só você deixar onde ele tá, né? Agora põe lá em cima. Então, aí... No lugar certo, inclusive. Né? O difícil é isso, porque eles têm as teorias de que tiveram uma rampa gigante e aí a pessoa ia subir no bloco pela rampa. Mas, bom, os blocos lá de cima com certeza são os mais leves, mas ainda, conforme você ia subindo, você ia ter que aumentar muito o tamanho da rampa e a inclinação. E você ficar subindo em inclinação e puxando inclinação duas... Teria que ser absurdamente longa, assim. É. Ser uma rampa de quase quilômetro. Não, mas que material é esse que consegue empurrar a pedra de 5 toneladas lá pra cima e não quebra? Então, é o que eu tô falando. Você puxar 2 toneladas... Então você vai ter que criar uma rampa com material super resistente e aí criar a rampa já é o problema maior. Criar uma rampa de granito pra subir mais granito, né, velho? É tipo isso. É, porque o problema não é nem a rampa. O problema é puxar esse material por essa inclinação. Como é que você vai puxar 5 toneladas com pessoa só? Nossa, nem que você passe todo o sabão. A geladeira já é difícil de descer. Nem que você passe todo o sabão do mundo, você vai conseguir vencer um atrito daquele lá. É, o problema. Isso é o problema. Um atrito de granito com granito, né? Ou alguma outra pedra do gênero, né? É, e tem outra teoria que eles fazem um espiral, que acho que vai ser um pouco mais crível, que eles fazem um espiral em volta da pirâmide. Só que tem um problema nessa, que eles perdiam a observação de ângulo. Então eles não, conforme eles iam dando a volta na pirâmide, eles não conseguiam saber direito se eles estavam fazendo a pirâmide reta ou não, dando uma entortada. Com essa, você não precisa criar uma rampa tão grande, você vai contornando a pirâmide. A construção assim, ela é... Com certeza a gente consegue fazer isso hoje em dia, porque tem uma tecnologia incrível, mas naquela época é assim, se não teve ajuda de nada, assim, é de se bater palma pra eles mesmos. Hoje em dia a gente conseguiria fazer adaptando guindastes, etc. Porque os guindastes que a gente tem hoje em dia não conseguiriam ficar de boa no deserto nem se quisesse. É, porque... E outra, gente. Olha, nós estamos falando isso em 20 anos, esse monte de bloco por hora, mas você tem que lembrar que a gente tem que cortar os blocos da pedreira. Não tá. É tipo isso, né? Não, isso que eu falei antes, pô. Não quando nasce, né? Porcaria com cobre, né, velho? É o Obelix, tá ligado? Não, tipo, os blocos de calcário, eles já explicaram como que foi cortado. A gente também tem que dar o crédito pra história verdadeira. Que eles faziam como? Pegavam tijolos, delimitavam a área de corte e tacavam fogo nessa vala. Isso daí ia enfraquecendo o material e depois com granito, eles iam batendo até quebrar. Então eles faziam assim, eles delimitavam a área e tacavam fogo ali. Essa era a forma de como que os blocos... Mas assim também eles perdiam muito material, né, velho? Perdiam muito. Mas essa era a forma como que eles conseguiam cortar. Agora, de granito, tudo bem, eu tenho tudo noção. Bem, tudo bem, vai cortar e tal e tal. Mas você consegue fazer a cota do dia? A cota da hora de 26 blocos? Então, é o que eu tô falando. Os de calcário até dá pra entender. Mas agora, os de granito, não sei como é que eles conseguiam cortar. Esse é o problema. Corta porque com cobre é algo muito complexo. Você cortar granito usando cobre, não, é quase com magia. Não, cara, é muito foda. Olha o trabalho que tem que ter, velho. O trabalho é... E outra, cara. Será que eles tinham algum tipo de planta, tá ligado? Algum tipo de blueprint? É, blueprint pra poder colocar. Ah, eu estou colocando ali, pá, formou uma pirâmide. Ah, queria que fosse o tetraedro. Não, tá, formou uma pirâmide de base quadrada. Se fosse o tetraedro. Ah, tá errado. Ia ser muito filho da puta, né, o cara. Ah, cara. Tá errado. Não, mas as pirâmides, elas são um mistério. Inclusive, tem um episódio da série que é sobre a Esfinx. Que é sobre a Esfinge. Mas assim... Isso diz Gizé. Pra quem construiu a pirâmide, a Esfinge é dois palitos. A Esfinge, ela, pelo que fala ali, ela é feita numa peça inteira. Então, é um pouco mais tranquilo, porque é só você deitar a peça e ir escavando. E... Não, mas não é uma peça inteira, não. Porque o nariz caiu, agora não é mais. Ah, meu Deus... avançando nos monumentos, a gente vai entrar agora no que vocês se regozijaram aí de ter falado, que é os maores da Ilha da Páscoa. Antes eu queria falar do meu asterisco, Igor. Ah, é. Fala do teu asterisco aí. Você falou que falou que é plausível falar que o alienígena ajudou a construir a pirâmide, mas me diga uma coisa. A pirâmide é uma das antigas maravilhas do mundo, né? É, a pirâmide e a esfinge são as únicas sobreviventes. A esfinge não é uma das maravilhas do mundo. As maravilhas do mundo estão aqui. Elas são, a esfinge são, não é? Ah, então, parei, então. Não é? Eu não sei. Não é. As esfinges são... São assim, a pirâmide de Quéops, o jardim suspenso da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o templo de Artemis em Éfeso, o mausoléu de Halicarnasso, o colosso de Rhodes e o farol de Alexandria. Eu não sei, a esfinge não é, eu não sabia. Não é, agora você sabe, né? Mas Igor, ó, tem 7. Sim. Por que não são as 7 que estão no meio dessa teoria aí? Por que é mais plausível os jardins suspensos da Babilônia ter sido feito sem ajuda do que a pirâmide? Porque a pirâmide é a única que sobreviveu, que tá aí pra atestar a história. Então você fala que não é... não tá provado que as outras existiram, é isso? Não, pode ter existido, só que elas foram destruídas. Então a gente não tem como examinar a engenharia delas hoje em dia, entendeu? Só por relatos e escrita. E relatos escritos podem ser fantasiados. Então a gente... Sim, mas você... Por exemplo, o Cristo Redentor. Ele foi feito por um aleijadinho, né? Aham. É, sim, foi, sim. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu não sei se foi, não. E o Atlântico foi feito pela Madonna, né? Mas, por exemplo, por que você não fala que Cristo Redentor foi feito por Ancient Alien? Porque ele é moderno? Eu não sei onde você tá querendo ir com essa teoria, mas eu tô seguindo o teu raciocínio. Não, eu quero saber o que tem de tão especial na pirâmide, cara. Ah, nada assim. Tem várias. Na verdade, ressuscitando agora o programa, tem várias teorias sobre a pirâmide. Porque eles dizem que uns dutos que ela tem saindo da câmera da rainha e do rei aponta diretamente pra constelação de Órion. E algum mecanismo, alguma engenharia da pirâmide faria com que vibrações provenientes de dutos aquáticos por baixo da pirâmide gerariam um tipo de energia mecânica que transformaria alguma magia, alguma coisa com gases ali, magia não, né? Mas gases transformariam essa energia mecânica em energia elétrica, eu já não sei como, e eles conseguem ligar isso até produção de energia e luz. Então é assim, as teorias estão aí, mas ela é mais popular na teoria dos alienígenas por conta da sua magnificência na construção. É essa palavra mesmo que você tá querendo usar, né? É ou próxima disso. Ah, sim. É. Entendo. Essa entendo. Ou próxima, entendeu? Bom, tudo bem. Só queria deixar aí essa pergunta aí, né? Por que ela é tão especial e diferente das outras aí? Ah, você não vai explicar nada? Você só quis deixar essa pergunta? Eu não sei explicar, pô. Tô perguntando pra vocês que sabem a teoria aí. Você não veio pra se explicar, você veio pra confundir? Exatamente. Eu sou da humanas agora. Ah, você não nasceu pobre? Beleza, Frant. The only way the ancient astronaut theory can be disproven is when the extraterrestrials show up. A Ilha de Páscoa é uma das mais isoladas do mundo. Ela fica na Polinésia Oriental, a cerca de 3,7 mil quilômetros da costa do Chile. Talvez por ser tão afastada, ela seja ainda tão misteriosa, pois também abriga 887 estátuas de pedras gigantes, chamadas moais, tornam o lugar ainda mais fascinante. Segundo o National Geographic, esses imensos blocos de pedra, que apresentam figuras de cabeça e tronco, têm em média 4 metros de altura em sua maioria. O esforço para construir estes monumentos e movê-los ao redor da ilha deve ter sido impressionante, mas ninguém sabe exatamente por que o povo do lugar se empenhou em tal tarefa. No entanto, devido à falta de registros escritos e do mínimo de história oral na ilha, é impossível ter certeza. Muitas delas tinham apenas a ponta para fora da superfície e foram desenterradas, restauradas e alinhadas. A cada ano, mais teorias surgem sobre o lugar, as estátuas e as pessoas que viviam na ilha, também chamado de Rapa Nui. O Rapa Nui é o nome da população do pessoal. Inclusive, até hoje tem algumas tribos lá remanescentes, Rapa Nui. Só que o foda é perguntar pra eles como é que foi feito, né, mano? Porque não tem nenhuma descrição mesmo. E eu vi também num documentário, além de não ser só a cabeça, né, tem dessas estátuas, não é só a cabeça que é, tem o corpo todo. E eu não sei, eu já ouvi uma teoria que diz que cada cabeça ali é um dos antigos anciãos da ilha. Que seria, que no caso, não seriam pessoas, né, seriam... Então, aí eu já não sei, eu sei que... Aí você vai explicar depois a teoria da teoria do Ancient Aliens lá, mas seria tipo assim, alguém muito importante, aí morre, como é que faz? Não faz um túmulo, faz uma estátua da pessoa. E eu não sei se originalmente todo mundo tinha chapéu, mas você tem alguns que tem um chapéu em cima da cabeça, que é tipo um cilindro gigante, vermelho. E eu tinha visto também que tinha um local que eles faziam esse chapéu. Mas o que eu vi também recentemente sobre eles, mas eu não cheguei a ler a notícia, é que eles têm tatuagens. O Moai? É, eles têm inscrições no corpo, assim, só que como tinha muita... Assim, o corpo deles. Só que como tava enterrado, a terra cobria isso, porque passou, né, aquela camada. Mas agora eles descobriram isso. Mas eu não sei se descobriram algum significado pra essas tatuagens. Então, mas aí que tá. Sobre falar a questão do onde foi feita a estátua e onde foi parar, é que são lugares diferentes. Que é o seguinte, a ilha ela é uma... Eu não sei se... Como é que eu posso descrever ela, mas o centro dela é mais alto do que as bordas. Uhum. Tipo como se fosse um cone, assim, sabe? Ah, tá. É lógico de toda a ilha, mas... Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não, é verdade. Nossa. Grosso da porra, mano. Cara grosso, mano. Então fala aí, porra. Vai se fuder. Não, porque eu não podia perder a piada, pô. Não, tá certo. O lugar que eles faziam seria mais alto do que onde eles foram parar. Não sei se eles estão... Eu não sei falar a localização deles, mas parece que eles são mais perto da borda da ilha, né? Não sei como é que fala borda. É borda que fala. A famosa costa. Litoral. É, isso, obrigado. Costa, litoral. Então teria que puxar esses bichos de cima até ali pra poder colocar. Eu não sei se... Não dá pra construir eles no local ali e poder alinhar eles, né? Eu já vi a teoria que eles eram que eles iam andando de ladinho, sabe? Sendo quando você pega alguma coisa e vai girando ela assim de lado. Ah, eu vi isso também. A altura dessas estátuas, cara, é de 4 metros e tem... É claro, que nem da pirâmide, né? Existe uma maior de todas. E tem uma que tem 10 metros. Com certeza devia ser algum tipo de líder deles. E pesa 82 toneladas. Que dá pra fazer uma média de quanto que é, velho. Agora é o seguinte, como é que vai arrastar um bagulho desse pela ilha? Porque, olha, pensa, a maior tinha 10 metros. Desculpa te interromper. 80 toneladas. Então as de 4 metros deviam ter pelo menos uns 25, 30 toneladas. Não, vamos fazer uma regra de 3 aqui, filho. Vamos fazer uma regra de 3, cara. Isso, seja feliz. Ó, 32 toneladas. 32 toneladas. 4 metros de altura, pra você carregar isso aí. Dá pra fazer isso? E é o seguinte, tem um arqueólogo que tentou puxar essa estátua. Uma das estátuas, na verdade. Eles fizeram uma réplica, né? Foi em 1987. Foi o tal do Charles Nove. Ele fez uma réplica, só que essa réplica... Os caras zoando, né, mano? 10 toneladas tinha a estátua que eles fizeram. A maior, ela tinha que ter feito pelo menos de 50, né? Porque se você pensar igual pela regra de 3, porque às vezes aí as menorzinhas teriam pelo menos 18, 20, né? De 10 é muito light. Não, 10 metros, 10 toneladas, para. E aí eles puxaram, cara, em 25 homens, eles arrastaram a estátua por 46 metros, só que eles usaram, tipo, uns trenó embaixo da estátua. Ah, eu acho que eu vi o vídeo que você tá falando, eu vou descrever mais ou menos pros ouvintes. Você pega a estátua, amarra a corda lado esquerdo e direito, pessoas e puxando e atrás. Aí como que vai fazer andar? Ora as pessoas do lado esquerdo puxam, ora as pessoas do lado direito. Isso vai fazer como que a estátua vai andando de lado, e pra não cair, o pessoal de trás se controla. Só que aí você pensa, velho, uma estátua de 10 toneladas, teoria, apenas, né, com aspas nesse apenas, precisou de 25 pessoas pra andar nem 50 metros em 2 minutos. Então, mas o Rapa Nui a gente não tem como, não é tão absurdo quanto da pirâmide do Egito, porque, por exemplo, a gente não sabe, não tem a teoria de que foram todas feitas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, morreu alguém, vamos fazer o Rapa Nui nele, vamos fazer o Moai dele. Uhum. Tá, então faz um ritual, o pessoal faz, entendeu? Então é um pouco mais plausível do que a pirâmide, porque a pirâmide é um projeto único, entendeu? É, a pirâmide então, tem que ser... Anos focado naquilo. É, porque, por exemplo, se... Porque pela teoria o Rapa Nui é só pra pessoas importantes. É o então, Moai, Rapa Nui é o povo. É, Moai, desculpa. Moai é só para pessoas importantes daquele povo, daquela cultura. Então, não, em teoria, né, não seria tão complicado, assim dizer, de arrumar, sei lá, 50 pessoas para carregar isso, entendeu? Porque é uma pessoa que representou algo para aquela sociedade. Então, você conseguiria facilmente 50, 100 pessoas para construir e mover essa estátua dessa pessoa. E aí, cara, tem um negócio interessante que eu vi aqui, que talvez possa corroborar as teorias, é que é o seguinte, a cultura do Rapa Nui, o folclore Rapa Nui, eles chamavam essas estátuas de estátuas que caminham. Ah, então já começa por aí, né? Porque, se o folclore deles é a estátua que caminha, provavelmente elas iam voando. É, aí diz que segundo o folclore diz que essas estátuas, elas caminhavam sozinhas porque eram animadas por um certo tipo de feitiço ou de magia. Então aí que tá. Como é que funciona isso na cabeça de um ser primitivo, de um humano tribal daquela sociedade mais... A primeira que fez essas estátuas, entendeu? Uhum. Como é que funciona esse ser animado por magia? É tecnologia, né? Alta tecnologia, porque toda tecnologia avançada o suficiente é magia. E aí, cara, o negócio é o seguinte. Eu quero achar aqui a imagem das estátuas. Tem um lugar, cara, que elas estão empilhadas em cima de uma pedra e tá enfileirada, sabe? Que é o cartão postal, né? O principal, que é o que eles usam. Agora pensa, pra alinhar aquilo ali tudo, não pode ter, tem que ter uma técnica muito precisa, porque vai, qualquer erro ali, a estátua cai, derruba, bate na outra, fudeu tudo. Aí já quebra o projeto, quebra uma, duas, aí vai quebrando. Só que, por exemplo, a Ilha de Páscoa é um pouco mais plausível falar que, sei lá, foram as pessoas que puxaram a estátua por algum tipo de técnica e tal, por causa que não é um projeto único, né, que nem eu disse. Não tem nenhum tipo de registro que fala, pelo menos não aqui nos nossos estudos, não tem nada que falou aqui até agora, que elas foram feitas ao mesmo tempo. É, muito provável. Provavelmente elas fizeram uma aqui e uma outra daqui a 3, 4 anos, talvez até mais. Mas qual que é a dificuldade disso? É o peso e o tamanho dessas estátuas. Porque, assim, o porquê a gente não precisa perguntar, porque isso seria religioso, esse porquê. Mas a locomoção é que é o problema. Eu tenho aqui a época que elas foram construídas. Dizem que foi construídas... Essa é a questão também da... Desculpa te interromper. Da composição dessas pedras. Essas pedras são comuns da região? São pedras diferentes? Como que seria isso, velho? Então, eu não teria citado. Ai, pinto. Mas eu acho que dá pra encerrar o episódio antes que o assunto vira pintos de alienígena. O Queiroz é o único que encerra o programa. É, porque eu tenho que fazer tudo nessa porra. Tô cansado, cara. Não, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre os alienígenas antigos e as suas teorias e os seus... Na verdade, a gente falou mais sobre os monumentos que seriam plausíveis para... É, mas a teoria não tem muito o que dizer, assim. A teoria, tanto é que o programa, a série lá se perdeu porque quis encher linguiça e aí começou a falar que o sarcófago sem nada é alienígena. Falou que... Podemos assumir que... É, as colinas da China são pirâmides alienígenas. Então, o negócio... Igual aquele livro lá, o Operação Cavalo de Troia, ele começou legal, mas depois se perdeu. Então, a teoria aqui, a gente falou mais ou menos sobre ela. Mas acho que com essas informações, né, a gente já pode encerrar o episódio? A gente pode encerrar sim. Eu acho sim. Vamos dar um tchau aí pro pessoal. Vamos dar um tchau. Antes que o pessoal ache que também foram os alienígenas que ajudaram a fazer o conspiracast. Eu ajudei. ET Bilu novamente voltou aí pra falar um pouco. Eu não duvido disso. Mas o meu nome é Igor, e se você for construir uma pirâmide, peça ajuda dos alienígenas, porque eu acho que você sozinho não vai conseguir construir uma. Adeus, ouvintes, eu sou o Queiroz, eu me despeço aqui, e é o seguinte, cara, quando alguém morrer aí na tua família, faça, construa um Moai pra ele ali, em homenagem a ele. E enterra o Moai numa pirâmide. Exatamente, olha, que é coisa melhor. Foi na ponta. Pode se despedir, viu, Caio, você já é de casa já, mano. É isso aí, ouvintes, e se vocês quiserem uma decoração show, peçam ajuda pros alienígenas. Decoração show. Eu queria agradecer, Igor. Oi. Eu sou educado, tem educação aqui. Ah, você tem educação. Não sou que nem as pessoas que participaram aqui hoje, porque tudo filho da puta aqui. Ah, tá. Pegaram tipo... É, você também. Eu não, você é. Mas enfim, eu queria agradecer a participação do Thiago Natan, hein? Sim, bela participação. Não, mas tá aí. Falei, né? Muito. Tá aí a participação. Tá aí. Sempre assim, pô. Primeira vez é sempre assim. A gente nunca faz nada. É sempre assim. A única coisa que eu queria dizer é: volta, pinguim. Volta, pinguim. Pinguim. Eu sei o que aconteceu com o pinguim. Eu sei o que aconteceu. Ancient Aliens pegaram o pinguim. Mas é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do episódio e tenham aprendido um pouco mais sobre o passado da nossa Terra. Até mais, ouvintes. Falou, ouvintes. Parece lá em casa. Beijo, ouvintes. Falou, ouvintes. Falou, ouvintes.